Good evening. This is Rádio Nacional of Brasília, Brazil, beginning its program for today, the 9th of August, 1973, directed to English-speaking listeners on the frequencies of 15,445 kHz on the 19-meter band, 11,720 kHz on the 25-meter band, and 9,665 kHz on the 31-meter band. Nesse momento, as ondas curtas de 19, 25 e 31 metros, nas frequências de 15.445, 11.720 e 9.665 kHz, separam-se das ondas médias da sua Rádio Nacional de Brasília para sua programação internacional em alemão, francês, português, inglês e espanhol. Rádio Nacional de Brasília, transmitindo em ondas médias, na frequência de 1210 kHz e ondas curtas de 49 metros, em 6.065 kHz. Nacional, Brasília, emissora da integração.